Oh meu Deus, obrigado porque tu me deste esse alguém que entrou no meu caminho. Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste esse alguém pra mim, que me deu um novo rumo. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Assim eu soubesse quem seria alguém pra mim assim. Pode crer, pode crer, és o meu grande amor. Oh meu Deus, obrigado porque tu me deste esse alguém que entrou no meu caminho. Oh, oh, oh, oh, oh meu Deus, te agradeço porque tu fizeste esse alguém pra mim, que me deu um novo brilho. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero, pode crer, és o meu grande amor. Um amor tão grande assim não poderia encontrar em lugar algum neste mundo e nenhum coração. Pode crer, és o meu grande amor.